Quando Plutão, seu planeta regente, ingressou num novo signo em 2019, uma nova época descortinou-se diante de você. Suas preocupações pessoais com a autoimagem, os desejos pessoais e os prazeres físicos migraram para o campo das finanças. Talvez você tenha percebido que o dinheiro o capacitaria a realizar todos os seus desejos físicos e, por isso, partiu no seu encalço. Essa prevalência da área financeira em sua vida tende a continuar neste ano e nos futuros. Há um mundo totalmente novo aberto à sua conquista. Quando Plutão sair de Sagitário, no próximo milênio, você será senhor das próprias finanças. Trata-se de um processo a longo termo, desfrute da caminhada. No ano passado, a religião, a filosofia e o ensino superior revelaram-se importantes para você. Foi um ano para você ampliar seus horizontes mentais e espirituais. A religião e a filosofia continuarão importantes em 2020 e depois. Em 2019, você esteve muito envolvido com parentes e vizinhos e trabalhou para manter a harmonia nos relacionamentos com eles. Enxergou acertadamente que, se algum mal acontecesse a eles, você também seria afetado, e, portanto, devotou grande parcela de seu tempo e energia a manter a família coesa. Neste ano, ocorrerá uma mudança de rumos e você estará trabalhando mais para alcançar a própria harmonia interior e tranquilidade, sem, no entanto, deixar de dar sua parcela de contribuição para solidificar a base doméstica. Terá êxito nessas iniciativas, mas provavelmente a um ponto de que sequer suspeitava e quando não esperava. Falaremos um pouco mais sobre sua situação familiar mais tarde, basta dizer, por ora, que será a área mais movimentada e transformativa da sua vida em 2020. Será também um ano direcionado para o trabalho. O ambiente profissional parecer-lhe-á severo. Poderá sentir-se confinado. Será chamado a transcender eventuais apreços e ojerizas em relação ao trabalho. Todavia, desempenhará bem suas tarefas, já que exibe boa capacidade de desempenho, mesmo num ambiente desfavorável, e que consegue cumprir bem o seu dever, mesmo sob circunstâncias das mais turbulentas e desafiadoras.